essa é mais uma minha. Meu parceiro Tony Vieira, tamo juntos. Hoje tá fazendo um mês que a gente terminou. E pelo seu stories dá pra ver que você ainda não me superou. Mas ela teima em dizer que sim. Pois é, eu também queria dizer a mesma coisa. Tu sabe que outra pessoa não faz como eu faço. Por isso cê beija, beija, roda, roda e vem parar aqui nos meus braços. Oh, oh, oh. Vem, já que você está aqui, seja bem-vinda. Vem, meu coração não pode aceitar outra despedida. Vem, a nossa cama é tão vazia sem você. Você tá de pirraça, a nossa paixão não passa, é pra sofrer. Portal do Arrocha. Mas ela teima em dizer que sim. Dizer a mesma coisa. Tu sabe que outra pessoa não faz como eu faço. Por isso cê beija, beija, roda, roda e vem parar aqui nos meus braços. Oh, oh, oh. Vem, já que você está aqui, seja bem-vindo. Aceitar outra despedida. Vem, a nossa cama é tão vazia sem você. Vem, seu amor estar aqui, o que mais pode querer? Mas você tá de pirraça, a nossa paixão não passa, é pra sofrer.